cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. E hoje, imaginem-se bem instalados, ou melhor, vou imaginar os que estejam bem instalados para ver o que aí vem. Estamos a falar aqui, já várias vezes usei este termo das bandas sonoras, quando quero classificar algum trabalho, falar nisso, mas hoje estamos mesmo a falar nisso, em bandas sonoras. E julgo provavelmente que haverá já quem tenha conhecido este álbum, já está à venda desde o passado dia 25 de maio, e refiro-me ao trabalho de André Barros, mas também tenho a percepção que para algumas pessoas será a primeira vez que vamos falar sobre ele. Pois bem, é para ambos que hoje estamos, para falar de Soundtracks Volume 1, o trabalho de André Barros, que efetivamente aqui e ali vai fazendo banda sonora de documentários, de filmes, mas como já vos habituámos, temos sempre um dos mentores, no caso, o próprio André Barros, para falar desse seu trabalho. E não vale a pena adiantarmos muito sobre o que é este Soundtracks. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, André. Muito obrigado pelo convite. Pois bem, André, nós, como digo, às vezes gosto, quando estou a ouvir um álbum, dizer a quem o fez, que grande parte desse álbum, ou parte de algumas músicas, me faz lembrar algumas imagens, ou como se tivesse sido criado para acompanhar imagens. No Exato. Seu caso, é assim mesmo. Sim, exato. Relativamente a este álbum, que se chama Soundtracks, então, volume 1, portanto, bandas sonoras, é uma coletânea, digamos, os melhores temas das bandas sonoras que compus em 2014. E, portanto, chama-se volume 1 porque, precisamente, é a minha intenção e da editora depois, ao longo do tempo, e já que vou trabalhando com muita frequência nas bandas sonoras, poder ter depois mais trabalhos editados. E sim, a minha música é muito, primeiro que tudo, é instrumental, e depois é claramente cinematográfica e, portanto, muito, normalmente muito melodiosa e encaixa-se muito bem a uma história que o ouvinte possa estar a criar na sua cabeça. Portanto, é precisamente interessante por causa disso, porque conseguimos, através da minha música, imaginar cenários, personagens, uma história, e acho que isso também acaba por ser cativante. A exceção confirma a regra, vamos até começar pela exceção. Há aqui um tema que efetivamente, e falamos, reportamos ao Gambiarras, que é precisamente o último deste disco, que de algum modo vem acrescentar-lhe a voz. Fale-nos sobre isso. Sim, embora tenha voz, este tema foi um tema então composto por mim, para piano e violino. Exato. E depois endereçei um convite ao escritor Walter Ugumem, que aceitou, foi muito gentil, e em colaborar no tema. E o que ele fez foi escrever e declamar, digamos assim, e gravar a sua própria voz, para depois ter então este pequeno trecho no meio do tema. Não é propriamente um tema com voz, não é cantado, mas a ideia é então unir a poesia à música e de certa forma elevar a um nível superior então a este aspecto de cinematográfico ou do imaginário que possa então suscitar uma história desta vez neste tema gambiarras ainda mais consistente, não é? E as pessoas acho que vão achar interessante esta fusão entre a poesia e a música. Preparei uma festa no coração, de veias penduradas como gambiarras corpo fora. Esperei que viesses, pedi que viesses, mas a alegria que inventei era só um modo de ir embora. Agora, reportando-nos a todos os outros temas, estamos a falar aqui de 16, de um disco que está muito interessante, que, desde logo, o próprio disco, em termos gráficos, vem aqui ao abrir, parece-nos aqui a ver um antigo gravador de fitas, não é? Exato. Precisamente, enfim... Uma bobina. Querer combinar a ideia do disco em si e suscitar também algum... na mente de quem possa estar a olhar para o disco, enfim, o que é que foi na vossa mente, né? Agora, e depois tenho cuidado de vir aqui a colocar de onde saiu cada um destes temas, os documentários, os pequenos filmes, as curtas. Podemos ver que de algum modo veio a gravar um pouco por todo o mundo. Explica aos nossos ouvintes como é que surgem estes convites para ter músicas para esses tais documentários. Como lhe disse, vem um pouco de todos os quadros do planeta. Portanto, o meu percurso é relativamente recente. Eu comecei, eu toquei pela primeira vez piano, ainda já com, aliás, com 23 anos de idade. Uhum. Portanto, desde aí tenho hoje 30 anos e tenho vindo a compor temas, digamos, nos últimos 3 anos. Portanto, este é o meu segundo álbum, é um percurso ainda recente, mas a verdade é que tenho conseguido se engrar nas bandas sonoras. Isto porque, como lhe expliquei, então a minha música é instrumental e é muito cinematográfica, muito visual, e então lembrei-me de contactar produtoras, e não fiquei apenas por Portugal, contactei pelo mundo inteiro, produtoras que pudessem ter projetos que estivessem em fase de pré-produção e, portanto, estão a planear as filmagens e naquela fase de escolha do compositor e das outras partes que estão envolvidas na produção. E então fiz esses convites. Depois, vendo o meu trabalho e se gostarem, convidavam-me para fazer então um sample, que é uma amostra que eu enviava, e se gostassem, contratavam-me para fazer então a banda sonora. E eu, portanto, como lhe disse, não fiz apenas para Portugal. Curiosamente, e se calhar ironicamente, para Portugal ainda não tenho nenhuma produção que tenha feito nestes últimos 2 anos, mas tenho feito um pouco para todo o mundo, desde a Alemanha, os Estados Unidos, Islândia, Japão. Índia, não é? Exato. Aqui os nossos vizinhos, nossos hermanos, portanto. Exato, a Espanha, sim. É interessante. Dito assim, parece tudo muito simples. Não será naturalmente tão simples quanto isso. Porque, enfim, há aqui, naturalmente, as pessoas que se propõem a fazer bandas sonoras para filmes serão imensas, não é? Exato. E as pessoas há de ser escolhido entre os seus pares. Exato. E o facto de que hoje tem cerca de 10 filmes, não é? Sim. Uma coreografia de dança, enfim, tem os temas seus, quer queremos quer não, é um selo de qualidade. Então há de estar que, efetivamente, querem o trabalho do André Barros. Exato, eu espero que sim, espero que sim. Dizer o contrário seria modéstia da sua parte, modéstia que não caía bem. É, ou seja, ter esse trabalho um pouco todo mundo, naturalmente, e como há pouco disse, não em Portugal, também deriva que em Portugal a produção cinematográfica está aquém do que podia ser. Eu não sei, é-me difícil avaliar este aspecto relativamente à indústria cinematográfica em Portugal, porque de facto eu os contactos tentei estabelecê-los, mas muitas das vezes, e isto pode parecer estranho, mas a verdade é que parece que nem sequer chegam a ouvir o trabalho das propostas. E lá fora acontece-me com frequência enviar uma amostra ou enviar um pedido de apreciação do meu trabalho e ter a resposta no espaço máximo de uma semana, e aqui em Portugal muitas vezes nem sequer tenho resposta. É estranho, não sei bem explicar porque é que isto funciona assim, mas a verdade é que gostava que isto pudesse mudar no futuro, porque tenho com toda a convicção, adoraria poder estar envolvido numa banda sonora portuguesa, mas eu tenho certeza que isso chegará a acontecer. Vamos então recuar aqui no tempo. O André Barros andava a estudar em Direito. Sim. Não sei se em Lisboa. Foi em Lisboa, sim, na Universidade Clássica. Na Universidade Clássica, andava a estudar em Direito e de repente venho, entre aspas, o devaneio de querer tocar piano. E como há pouco disse, aos 23 anos. Sim. Daí veio terminar o curso e a certa altura resolve que o percurso passava pela Islândia. Uhum. E veio trabalhar no Sandlalding Studio, o estúdio do Sigur Rós. Exato. Exatamente. Como é que surgiu isto e o que é que isto foi fundamental de que depois quisesse balançar-se para a questão de criar música mais do que propriamente exercer direito? Exato, portanto eu terminei o curso em 2008, o curso de Direito, e depois neste último ano do curso de Direito percebi, ao tocar num piano pela primeira vez, e sem nunca ter tido formação musical, mas a verdade é que percebi que poderia ter algum jeito ao interpretar uma música que eu gostava muito na altura, que aliás muitas pessoas devem gostar, e é uma música famosa do Ian Tiersen, da banda sonora da Amélie Poulain. Uhum. E portanto é uma música altamente melódica, relativamente simples de tocar, e eu percebi que tinha jeito e tinha aptidão. E a partir daí decidi realmente investir, eu sou muito desses devaneios então, e percebi que poderia ter realmente jeito para isto, e é uma coisa que me faz muito feliz, e perceber que posso ter o talento para ir singrando ao longo do tempo, e perceber que isso vai ganhando forma, é muito gratificante. E então, decidi tirar o curso de Produção e Criação Musical na ETIC, Escola Técnica de Imagem e Comunicação em Lisboa, para poder autoproduzir os meus temas. Ou seja, tendo em conta que naquela altura ainda não tinha nem sequer noção de como é que funcionava quase um microfone, portanto, muito menos poderia ter a capacidade de misturar os meus temas, de gravá-los e poder chegar a um produto final para mostrar a um ouvinte. E então tirei esse curso de 2 anos, no final desses 2 anos, já com essa capacidade então de autoprodução, tinha a possibilidade de fazer um estágio no estrangeiro, ao abrigo do programa Da Vinci, e decidi tentar um dos meus sonhos, que era poder ter um estágio no estúdio então fundado pelo Sigur Rós, na Islândia, que é o Sundlogan Studio. E a verdade é que, passaram algumas chamadas, consegui de facto entrar em contacto com o dono do estúdio, Birgir Jón Birgisson, que é um dos engenheiros de som, e consegui ficar com esse estágio. E foi um estágio de 3 meses, trabalhei como assistente técnico de som, contactei com músicos extraordinários de todo o mundo, e quando regressei tinha bem solidificado esta ideia de que me ia aventurar pela música, pelas bandas sonoras, por tudo aquilo que eu conseguisse fazer na música. Imaginar o André Barros com 20 e poucos anos. Sim. Os pais investiram em si também na questão do curso de Direito. Sim. E temos de mistificar isto. De repente dizer que vamos fazer música e vou para a Islândia não será provavelmente aquilo que se tinha pensado para o seu futuro. Exato, pronto, como devem imaginar, isto não foi uma decisão de ânimo leve. A verdade é que eu terminei o curso de Direito e estava a trabalhar na altura na Caixa Geral de Depósitos em Lisboa, na sede, como jurista, e portanto tinha a possibilidade de ter um futuro, digamos, pelo menos a curto prazo, ter um futuro estável e financeiramente aceitável, não é? Mas a verdade é que tenho tido a sorte tremenda de ter uns pais que me apoiam imenso em todas as decisões que tomo, e eles concordaram em absoluto que eu devo, acima de tudo, tentar fazer aquilo que realmente acho que tenho aptidão para o fazer. Já na altura do Direito também me apoiaram nesse sentido. E portanto sabíamos que era um risco que estaríamos a correr, mas também, por outro lado, não seria um risco tão grande, tendo em conta que tenho sempre este plano B de ter o Direito, não é? E portanto, depois de vir da Islândia, e depois daqueles conhecimentos que adquiri e ter o contacto com aqueles músicos, e o entusiasmo, como devem imaginar, era tanto que não poderia ser de outra maneira senão tentar mostrar ao público aquilo que eu era capaz de fazer, e nessa altura depois encontrei a editora Omnicord Records, que me encaminhou e me tem apoiado imenso neste projeto. Aliás, é quem editou os dois álbuns que eu tenho neste momento, E, portanto, acho que não me arrependo de nenhuma decisão. Uma questão que é a divulgação, no caso aqui em Portugal, da música. Sendo certo, quando a está a criar, está a pensar precisamente no universo do cinema ou dos documentários, agora que isto está vertido em disco, há aqui uma componente que já vários outros autores referiram quando se reporta a música instrumental. É que não há espaço, meramente na rádio, que ainda hoje em dia tem a primazia da divulgação da música, não tem havido espaço ou abertura para a divulgação da música instrumental. O André Barros também conhece esta vicissitude, não? Sim, sim. É um facto que hoje em dia a música instrumental não tem o espaço que se calhar merecia. Isto muito por culpa, ou digamos, a decisão dos meios de comunicação social, não só na rádio, na televisão, até na imprensa, a divulgação dos projetos e tantos projetos nacionais que há com tanta qualidade, acho que devia ser feita de uma forma muito mais assertiva e com muito mais frequência, independentemente do género da música. Acho que há uma transversalidade na música que nos deve obrigar a ter um gosto eclético e que nos deve fazer gostar de todo o género de música, não é? Mas de facto é um desafio tremendo que eu tenho que ultrapassar, mas também, por outro lado, eu tenho a sorte de, por um lado, poder subsistir financeiramente, porque trabalho nas bandas sonoras, portanto consigo ter tenho essa vantagem. Por outro, vou divulgando o trabalho que eu sinto que é provavelmente será mais fácil, digamos assim, de divulgar, porque é o trabalho mais melódico, são as músicas que mais rapidamente ficam na cabeça das pessoas. E eu sinto que as pessoas, que há um mercado para isto, que as pessoas gostam muito deste género de música. Veja-se, por exemplo, o Rodrigo Leão, ou mesmo o Noise Earth, todos estes projetos assim mais alternativos e de música maioritariamente instrumental, são projetos que as pessoas gostam, e eu sei que há mercado para isso e as pessoas vão aos concertos. Mas é um facto que é difícil lutar contra esta maré de divulgação, de pouca divulgação, que infelizmente é isso que impera nos dias de hoje, mas acho que se tem feito um trabalho nesse sentido, e, por exemplo, só o facto de vocês me terem convidado já é extraordinário, porque eu tenho tido a oportunidade de estar também na televisão, na RTP2, RTP1, de falar do meu trabalho, e isto é completamente extraordinário, eu nem sequer imaginei que isto pudesse acontecer em tão pouco tempo, e portanto tem sido muito bom, e eu acho que E eu acho que estamos no caminho certo. Tem a vantagem que estamos a datar o ano de 2015, não é? Na prática é fazer aqui uma síntese do que foi fazendo e dizer assim, em 2015 este sou eu. Também tem essa componente de servir, como há pouco dizia aqui outros autores, o cartão de visita. Sim, exatamente. Portanto, eu tenho o meu projeto próprio, digamos assim, que são as músicas que eu componho, que não são para filmes e que, por enquanto, tenho apenas num álbum, que foi o álbum Circus Dances, que foi editado pela Omnicord no final de 2013. E depois tenho este trabalho, que, como expliquei então, que terá certamente vários volumes, que é uma compilação das bandas sonoras que vou criando. E a verdade é que isso acaba por ser um cartão de visita também para, inclusive, é futuros projetos com quem eu possa colaborar. Portanto, vou sedimentando estas composições que vou fazendo para filmes. E, de certa forma, vou criando uma espécie de fotografia anual deste trabalho que eu vou desenvolvendo na área das bandas sonoras. Thank you. criação destes temas vem desde quando e até quando? Pronto. Portanto, este álbum reporta-se a bandas sonoras criadas no ano 2014, mas como devem imaginar, os filmes têm sempre aquela fase da produção que pode arrastar-se muitas vezes por um ano ou até dois anos. Isto são composições deste disco, são composições que eu iniciei em 2013, não consigo precisar quando, mas iniciei em 2013, e alguns filmes foram passando para a fase de pós-produção, portanto a edição e posterior a finalização do filme, já no final de 2013 ou 2014, a maior parte em 2014. Portanto, são composições que foram sendo feitas ao longo de... Isto considerando as bandas sonoras na sua totalidade e não apenas estes temas que eu escolhi. Mas foram feitas ao longo de dois anos, 2013 e 2014. Agora, as pessoas que o acompanham na criação destes temas, criação não sabemos bem, mas quando estão para gravar, as pessoas convida para tocar violoncelos, violas, etc. Portanto, eu normalmente faço-me acompanhar de um quarteto de cordas, por norma tem sido essa a formação, piano e quarteto de cordas, mas depois isso variará, obviamente, consoante aquilo que for desejado pelo realizador ou pela produtora e pela sonoridade que eu quero tirar para a banda sonora. Mas normalmente estes últimos bandas sonoras têm ficado precisamente para esta formação. Ao violoncelo, normalmente colaboro com uma jovem violoncelista que é a Joana Correia, que ela também tem um projeto paralelo, ela para além de dar aulas de música, também tem um projeto comigo que se chama Melodium, e que basicamente que eu e a minha namorada, que é bailarina clássica e contemporânea, nós criámos, e é um projeto que basicamente são interpretações ao vivo por esta violoncelista, de composições minhas, com dança clássica e contemporânea da Joana Santos. E portanto, no violoncelo normalmente trabalho com a Joana Correia. Depois convido os outros músicos, normalmente o violino. Trabalho muito com Sandra Escovar, que é uma violinista também já com, apesar de jovem, já com muita experiência e toca em várias orquestras, tem muitos projetos. E portanto é um prazer enorme tocar com ela. E depois outros músicos vou convidando também consoante a necessidade das gravações e muitas vezes dos concertos também. Mas por norma tenho um quarteto mais ou menos fixo. E por falar nesses concertos, vai estar ali ainda em Liria, Arcos Alves e Marinha Grande, e já esteve Lisboa e Porto na apresentação deste disco. Exato. Thank you. sabe que quando se passa aqui na Boa Nova, quem se estreia passa numa fase de desafios, que eu não lhe disse, mas vou apresentar-lhes agora. São três. Imagine, de facto, que um dos concertos que vai fazer é aqui em Oliveira do Hospital. Sim. E nós somos tão generosos que lhe permitimos trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Sim. Quem é que o André Barros iria convidar? Pois, agora é um bocadinho suspeito porque já falei destes nomes. Mas muito provavelmente convidava, claramente, e se não houvesse obstáculos em termos de orçamento, chamaria talvez o Rodrigo Leão. Admiro imenso o seu trabalho e é um projeto que encaixa também. Aliás, todos os projetos dele têm muito que ver com a sonoridade também com a qual eu trabalho. Um dos discos chama-se Cinema, precisamente, não é? Exato, exato. E também trabalha muito em bandas sonoras. Exato. O David Santos, então, no Iserve. Também tem trabalhos que eu admiro imenso e também trabalha em bandas sonoras. Julgo que fez a banda sonora de José e Pilar. Exatamente. Portanto, é alguém que também tem, apesar de jovem, também tem muita experiência e tem conseguido se engrar imenso no panorama nacional da música e a reputação dele fala por isso. Exatamente. Já foi com o nosso convidado já por duas vezes aqui na Boa Nova. Muito bem. E já esteve aqui em concerto, precisamente. Above the water, and when a time is coming just beneath the end, it's when it's going down, the fogs falls apart, it's when it's growing up, but something is not right. You run more than one July. It had 24 and I would go there and fight with him. It didn't reach the 29, it tried 780 times. I would go there and fight. Across the water, and when a time's coming just beneath the end, you keep walking and talking alone. And when it stops, all the rest became as one. This is a story of a guy. Had a dream and that's alright. Don't feel sorry, sorry this time again. It didn't reach the 29. It tried 780 times. I would go there and fight. muito bem. Pois bem, agora o outro desafio é este. Vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz: ah, eu não preciso ter no meu concerto a participação do André Barros. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Portanto, um dos nomes que eu escolheria seria Wim Mertens, que é um compositor belga, e que esteve, um compositor já com muita experiência, com muitos álbuns, julgo que há volta de 70 e poucos álbuns que ele já tem editados, e que esteve presente neste ciclo de concertos que se chama Classic Waves, que aconteceu no Centro Cultural Bem, na Casa da Música. Foi um ciclo de concertos que foi avançado pela Uguru e do qual eu tive um prazer enorme em fazer parte, no dia 4 e no dia 5 de junho, no CCB e Casa da Música, respectivamente. Portanto, Wim Mertens seria, sem dúvida, uma das escolhas. Outra escolha poderia ser o jovem multi-instrumentista e compositor Ólafur Arnalds, que é islandês. Ele tem projetos extraordinários, ele é super talentoso. Quando estive na Islândia tive a oportunidade de privar um pouco com ele, e ele é realmente extraordinário, muito humilde, muito simples, e de facto tem um trabalho incrível, e aconselho vivamente que as pessoas, se não conhecerem o seu trabalho, que o vão pesquisar. Agora, o último desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor ou uma banda nacional e que chegue ao pé do André Barros para que faça uma versão de um tema para integrar o tal disco. Quem é que gostaria de homenagear e que tema que iria escolher? Ah, isso é uma pergunta mais complicada. Mas teria que ser português, então? Sim, nacional. Nacional. Eu, curiosamente, durante o ano passado, acabei por fazer quase isso, que foi fazer uma cover, digamos assim, e reinventar o tema do Silence 4. Isto foi para uma atuação no 5 para a meia-noite. Uhum. Outras bandas também da mesma editora onde eu estou, da Omnicord Records, também fizeram o mesmo com outros temas. E eu fiz uma reinterpretação do Tugev, por acaso foi curioso. Foi precisamente isto que está a dizer, não é? No fundo, acabou por ser um tributo a essa banda, que já acabou, mas que agora voltou para mais uns concertos. E portanto foi uma experiência interessante. Beautiful smile hides a troubled soul. Sad faces influence so easily. I already have enough of that inside of me. It's so funny we're still around after all these years. Ran away so many times, always ended up here. Could not ask for a thing from you. All you gave me I afforded to lose. You see, it's all too sad for me. It's so hard for me to believe. It's too painful for me, it's so hard for me to give. Too scared to jump and too dumb to fly. What side is stronger on this double-faced mind? I make lies all day to keep the pain away, away, away. God knows my sin's already too big to pay. Even the tears I forget to taste. Maybe I should try to let them all your face. And though I do try the best I can, you had to be me to understand that it's all too sad for me. It's so hard for me to believe. It's too painful for me. talvez Bernardo Sassetti. Agora, como é óbvio, estaríamos a falar de um tema que ficaria certamente sempre aquém daquilo que Bernardo Sassetti compôs e produziu. Mas a verdade é que era um músico, um compositor absolutamente extraordinário nada poderia dar mais prazer do que poder interpretar um tema com a minha visão, um tema dele. Seria uma justa homenagem. Uma justa homenagem. Agradecer naturalmente onde é a disponibilidade que teve para com a Boa Nova, sendo que não queria deixar ir embora sem fazer esta pergunta: quem vai ser o comprador, entre aspas, consumidor deste Soundtracks Volume 1? Eu acho que qualquer pessoa que goste e que aprecie cinema e que muitas das vezes preste atenção, se consiga abstrair muitas das vezes apenas do filme em si e consiga sentir também a banda sonora e tenha um especial gosto por música instrumental altamente melódica e que nos faça sentir algo tanto emocional, melancólica, nostálgica, certamente vai apreciar este disco. Eu convido a todos os nossos ouvintes, aliás, os vossos ouvintes, e os seus, naturalmente, que pesquisem o meu trabalho. Para mim seria um prazer tremendo poder ter pessoas que acompanhem o meu trabalho e que possam acompanhar também os meus concertos. É para isso que eu trabalho e acho que seria alguém com esse perfil, sim. Obrigado pela disponibilidade e claro, desejar muito boa sorte e iremos seguramente falar mais vezes aqui à espera dos vossos futuros trabalhos. Muito obrigado eu pelo convite. Obrigado. Mais sucesso.